Carlinhos faz a um a um. Sejam muito bem-vindos a este custoso episódio da RRB. Estamos na nossa terceira edição. Aqui comigo na mesa estão a Nicole. Nicole, dá seu oi. Oi. Isso. Oi. Oi. A Juliette também está aqui. Juliet. Oi. Então, espero que vocês gostem dessa edição. Atendendo a milhares de pedidos, nós estamos gravando ela um pouquinho mais cedo do que a gente estava, do que estava previsto. Então, fique aí com a nossa edição. Como o Profeta Diário ultimamente anda anunciando sobre aparições de criaturas por Hogwarts, devemos ter bastante cuidado, porque ninguém sabe se são animagos ou se são criaturas que saíram de outros lugares perdidos, diferentes, e vieram parar agora na Floresta Proibida. Aê, agora... Enfim, o que deixamos para vocês é que tenham cuidado com eles, porque podem ser comensais disfarçados. Nossa, tem isso. Bom... Que bom. Então, você novato, você veterano, professor, cuidado com o que você faz, cuidado onde você vai. Não ande sozinho, ande em grupo. Não ande pela Floresta Proibida, principalmente. E muito se cuidado. Andar pela Floresta Proibida, que seja com cuidado. Ande com moderação. Devemos ter cuidado também com o lago, porque lá existem serianos, né? Vocês estão sabendo agora que os serianos deverão aparecer. Peru. Ah, é. Saiu as até... pessoas vivem tomando banho no lago lá. Mas agora tem que ter cuidado. Então, saiu até no Profeta Diário a notícia de uma... de um encontro entre uma cromântula e uma aluna, né? A Sayumi. Exatamente. A Sayumi, é. Então, nossa, que maravilha. Então fica aí nosso recado das criaturas. Muito cuidado por onde você anda. Bom, parece que as festas estão acontecendo com a maior frequência, né? Antigamente era tudo muito monótono, parado. Agora até a contratação de um novo estagiário é motivo de festa, parece. Pois é. Foi o que saiu agora no Profeta Diário, festa de casamento de Yuki Petri McBride e Samuel Hamlet McBride. Foi assim uma festa meio tensa, digamos. Foi muito engraçado porque o pessoal ficou lá falando e falando e todo mundo pediu para que na hora que o casamento estivesse acontecendo o pessoal ficasse quieto. Mas teve um monte de gente que postou no meio. Aí o pessoal tava tão agoniado pra parar de postar no casamento que a noiva e o noivo pediram até pelo amor de Deus pro padre logo pros finais. Nossa senhora. Foi muito engraçado. Não, no final... No final, a Juliet, detalhe, eu... Acabou fazendo um pedido de casamento lá no meio da festa e... Todo mundo, a maioria ficou chocado lá e tal. E a... Yuki foi dar uma notícia dizendo que tava grávida e na mesma hora os dois fugiram do festa. Nem apareceram na festa, fugiram, foram embora. Uou. Ninguém sabe que fim tomaram. Foi uma festa de arroba. Sim, Nicole, e me diga então, quem foi que pegou o buquê da festa, do quem casamento? Quem foi? Sei não. Eita. Eu não, tia. Cuidado. Eu não, tia. Eu quero saber com quem que ela vai casar, cara. Porque ela pegou o buquê... É, a próxima festa... Ah, pode falar. Ela pegou o buquê, mas ninguém sabe com quem é que ela vai casar, porque ela já tá casada, entendeu? E é. E é. Vai trair. E é. Vai trair o marido, cara. Empreende. É, não, é como diz a música. Vai trair o marido e plena luz de mel. Tá bom, parei. Que música é essa? Não. Foi falha. Prazer. Dizem que seu coração voa mais que avião. Tá bom, Nicole, já chega. Chega. Controla, Nicole, controla. Eu acho massa, é muito poética essas músicas. Assim, sabe? É muito tenso. Chega da animação. Não, se começar, nunca mais parar. Enfim, voltando. Teve também as festas lá na Mansão Palas, né? Porque a Mansão Palas agora virou uma boate. A boate. Virou a boate. Só tem festa lá e tal. Teve a festa da piscina, que foi um dia antes do aniversário dos trigêmeos. Teve o aniversário dos trigêmeos, que Foi muito legal, todo mundo gostou. Só que um dos gêmeos não apareceram. Eu fui convidado, só que eu não fui. Eu pensei... Eu recebi um convite falando que era 7 horas. Aí quando eu olhei no relógio, era 8. Nossa, perdi a festa. Aí eu nem fui. Mas é que nada, durou até 1 hora da manhã aquilo lá. Até mais do que isso, eu acho. Ah, eu fui dormir mesmo. Folgado. Muito folgado. Enfim, o que mais que teve por aí pelas coisas? Mais festas? Ou não? No momento não teve festa mais, mas parece que possivelmente hoje terá outra festa. Qual festa? É que é aniversário do Brent e da Ella, no castelo dos Catou. Não, tudo é motivo de festa agora, né? Lógico. Oi? Não, então, falar em festas, deixar um recado, um pedido para a diretoria da escola, por favor, realize mais festas para os alunos. Nós estamos sedentos por festa, nós queremos nos divertir. Então, faça algo por nós, por favor. Agora vai ter festa de Halloween, né? É uma festa de Halloween, de preferência, vai ser agora no dia 31, se não me engano, de outubro. 31, né? Então, faça uma festa, de preferência, se puder, coloca uma rádio ao vivo para tocar uma musiquinha para a gente poder dançar e pular. Só isso. Pois é, né? Vai ter que ter a festa, sim. Lógico. E a pergunta certa é quem vão ser os locutores desta rádio? Quem vai ser? Será quem vai ser? Quem? Podia ser uma festa fantasia, né? Ia ser legal. Era uma boa. Festa Hogwarts. Vestido de Frankenstein. Dia das Bruxas. Então vamos fazer a festa. A fantasia. Lógico. Fica a dica. Seria muito irônico fazer Dia das Bruxas na escola de bruxaria. Pois é. E acabou o assunto de festas, tem mais festas, teve... Por enquanto não, mas é possível que hoje tenha festa, se não tiver hoje vai ter amanhã. Se não tiver amanhã vai ter depois. A Mansão Palace vai ter. A Mansão Palace está aberta a festas. Temporada de festas, tá ligado? É, semana de festas, feriado, vem festa junto, né? Tem que vir. Que mais? Agora. Sim, ó... Temos também a comentar a respeito da comensal, não? Ah, da tenda? Ou melhor dizendo, suposta comensal. Porque ninguém comensal barra professora. Exatamente. Comensal ou professora, ninguém sabe. Todo mundo sabe que ela saiu do cargo de professora, demitiu-se, mas ninguém sabe o que ela fez na vida. Gente diz que ela resolveu virar aos lados, foi pra arte das trevas. Outros dizem que ela só está vivendo a vida dela em casa. Bora tentar conseguir entrevista com ela, seria legal. Vamos tentar, né? Vou tentar. Deixa eu apelar. Tudo bem? Todo mundo respirando? Ok. Enfim. Oi, Brenda! Oi! Bora fazer uma pergunta típica de rádio. Brenda, como você se sente sendo entrevistada por nossa equipe? Pois é, uma equipe meio atrapalhada, mas enfim, é uma equipe. Meio? Ai, eu me sinto muito honrada, muito, muito feliz. Bom saber, percebe-se, tá vendo? Porque a felicidade da turma é tão contagiante. Tá com trabalho. Não, então bora entrevista séria aqui. Brenda, a gente te chamou aqui por um motivo mais importante, assim, mais especial. Que a gente tá ouvindo boatos, saiu no Profeta Diário, que você tá sendo acusada de ser comensal e ter feito algumas maracutaias por aí. E a gente queria saber sua posição diante a isso, essas conversas, esses comentários. Isso é verdade, mentira? O que, que a pessoa tá acrescentando, diminuindo? Fala pra gente. Vamos lá. Eu imagina que calúnia, eu comensal. E por que então deixaste o cargo de professora? Era uma ótima professora. Porque eu tenho muitas coisas pra resolver, muitos filhos, que vocês sabem, meus filhos e Mabis. Ah, seus filhos e Mabis. Sério, não, a família, não, os filhos dela, velho, é uma fábrica de Imabi, vocês têm noção. Imabi? Tá tenso, hein? É que eu queria tanto ter uma menina, que eu não sei fazer menino, daí acaba sendo meio menino, meio menina. É. Perfeita. Então tudo isso que falam de você é mentira. Tudo mentira, tudo calúnia. Eu não sou comensal. Então, ô Brenda, por que, que você se ausentou da escola pra se dedicar à família? Assim, porque mesmo se você quiser se dedicar só à família, não tem necessidade de sair da escola pra fazer isso. Você pode conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. É que o trabalho tava me consumindo demais, eu tava muito estressada, acabei brigando com os filhos, acabei brigando com o marido, ele sumiu, foi pro Diabo 4. E aí, eu não sei, eu preferi largar a escola. E que fim tomastes a tua irmã, então? Porque saíste tu e ainda saiu a Briane. Briane, eu não sei. Eu também acho que ela resolveu se dedicar à família. Ela era muito caseira, como sempre. Acho que ela vai casar e tal. Com Daishi, aquele japonesinho sushi lá. Ah, Daishi, né? É certo. E você pretende voltar pra escola? O que você pretende fazer depois? Eu não sei ainda. Eu tô com uns projetos pessoais aí, que ainda não posso divulgar. Conta pra gente. Geralmente as pessoas... Não posso. Se abra, meu bem. Aqui é um Opa. Lugar público, é legal fazer isso. Opa! Não. Então, que planos são esses? Você não pode ir adiantando nada do tipo assim, sabe? Só por alto, não precisa dar os detalhes, os pormenores. Mas se quiser dar os detalhes, os pormenores, a gente não recusa. Também acho, mas você sabe como é. Pode dizer nada. Ah, só o que eu posso dizer é que as minhas vítimas não vão gostar nada. Suas vítimas? Vítimas? Opa! Oi. Vejam que ela está se entregando aos poucos. Como assim, vítimas? As minhas vítimas, as vítimas do meu plano. Não vou dar detalhes. Detalhes na próxima edição. Isso, se na próxima edição a gente já não souber a verdade, não? Ou se a gente estiver vivo, quem sabe nós somos as vítimas. Isso depende, Guilherme. Depende de como vai ser a pergunta dela. Minha casa tem proteção. Ai, ninguém sabe. Conversar e afins, tá? Senhorita Brenda, algum recado... Algum recado avulso? Bom, o único recado avulso que eu tenho é pra nova editora do Profeta tomar cuidado quando ela botar meu nome aí, né? Porque ela vai ter uma surpresa desagradável. Brenda, nós agradecemos a sua presença aqui. Mesmo você não querendo divulgar seus planos, mas foi bom porque você já esclareceu algumas dúvidas, alguns comentários que estavam rolando por aí. E muito obrigado e até a próxima. Sucesso pra você. Tchau, gente, beijo. Eu não sou comensal. Não, é o que você tá dizendo, mas os boatos não deixam isso. Conversaremos isso mais nas próximas edições. Ainda terão muitas, se Deus quiser. Enfim, obrigado pela sua presença e até... Tchau, gente. Obrigada a toda a equipe aí. Tchau. Claro. Depois do depoimento dado pela a suposta comensal Brenda, resolvemos então entrevistar a editora-chefe que foi ameaçada de morte. Não, praticamente. De morte, peraí. Foi a primeira vítima. Não, de morte, não. Foi praticamente. Foi ameaçada, ela pode ser uma vítima. Ela disse que você tá se você continuar falando mais do que deve, você corre sério risco. É, exatamente, corre sérios riscos. E pelo que sei, Amable é filha de Samantha, o que possivelmente a mãe não vai deixar. Algo a declarar, Amable? Olha, eu acho que é o seguinte, se ela tá me ameaçando é porque alguma coisa ela deve. Exato! Concordo com ela! Vamos lá. E por que você acha que ela está devendo? Você já andou tendo essas informações que nós ainda não sabemos? Só a ameaça dela já prova que ela é uma comensal da morte. Ela tá tendo medo do quê? Medo do Zoró? Exato. Eu concordo com a nossa entrevistada. Enfim, se ela está me ameaçando de morte, pode vir quente que eu tô fervendo. Eita, caramba! Credo, hein? Amabe, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pra fazer essa reportagem, vocês fizeram alguma investigação antes? Vocês... Foram só escrevendo a partir de comentários? Como é que foi que surgiu essa matéria? A nossa equipe é super qualificada. Temos espiões por toda a parte do mundo bruxo. E temos provas e gravações de que realmente ela foi pega matando gente por aí. Mas como é que são essas provas? São provas só? Estamos entregando. Nossas provas são nossas testemunhas. Temos muitas testemunhas. Opa. Vocês podem falar alguma delas ou preferem manter? Ou é restrito? Isso é altamente confidencial, eles preferem... Enfim, vamos terminar a entrevista, né? Porque a nossa convidada está esperando, sabe? Tem um tempo muito curto na agenda dela. Que ela não é desocupada como nós. Pois é, ligado? Ela tem muita coisa pra fazer. E a gente não. Muitas matérias pra fazer, organizar o próximo, a próxima edição. Amabile, me responda então, como foi receber vários e vários elogios depois de uma edição que foi praticamente detonando o Profeta Diário e agora elogios foi lá em cima? Não falta elogios. Depois das nossas últimas críticas, fizemos uma reunião que durou por muito tempo com toda a nossa equipe. Fizemos algumas mudanças, algumas trocas. Eu passei para a editora-chefe e a gente quis derrubar as críticas dessa vez. Eu adorei a nova edição. Ficou muito perfeita, ficou bem feita, bem elaborada. Então, de parabéns, realmente, a toda a equipe que ajudou a trabalhar no desenvolvimento. A equipe parabéns. Do Profeta Diário agradece para todo mundo, todos os elogios. E continue mandando sugestões, críticas, que isso faz a gente melhorar cada vez mais. Amabile, com certeza. A gente agradece a sua... A sua participação aqui, o tempo que você dedicou a RRB, quase que não sai aqui. Muito obrigado e sucesso na carreira para você. Eu que agradeço para todo mundo, beijo no ligue. Bom pessoal, como já é de costume, toda edição da nossa rádio tem a sessão dedicada aos recados e músicas. Eu recebi um recado, vou ler ele aqui. O recado vai da Paula para o Kevin. Ela diz o seguinte: quando encontrar alguém, e se alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e, neste momento, houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem d'água naquele momento, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente, o amor. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. Kevin, este é um poema de um gênio chamado Carlos Drummond de Andrade, que ilustra exatamente o que sinto por você. Te amo muito mesmo, Paula. A música que a Paula manda para o Kevin é Apologize. It's been going on for so long, all the words we said wrong way back. I still hear them all in my head. It keeps playing over and over again. I can't run, I can't hide. It don't matter how hard I try to move on, but I don't wanna leave. Find what it is to forgive you. Ilustre, sabe, assim, é a nossa querida loirinha do mal, Juliet Smoken, e vai para a sua querida noiva, Lily Mikaida. Eu amo ela, simples assim. Palavras não definem muito bem o amor, mas meu coração bate descontroladamente quando perto dela estou. Fico desnorteada, sentindo o toque dos seus lábios, minha armadura se destrói e meu coração amolece. Eu, Juliet Smoken, realmente amo eternamente você, Lila Mikaida. A música que ela manda é Like Me, Posso Be. There's a possibility. There's a possibility. Thank you. Bom, vamos lá então ao próximo recadinho, queridíssimo. Vai da nossa querida Nicole Hulk, ninguém sabe quem é, né? Enfim. É uma desconhecida por aí. Imagina. Perdida pelo meio do castelo. Pra ela, Ru, a nossa herdeira. Em um dia meio que quando não esperava, surgiu uma pequenina que desde o momento que olhei em seus olhos, não houve um dia que não a amasse e protegesse. Te amo, maninha, por todos os dias da minha vida e juro te proteger sempre. Junto com isso, ela mandou a música We Are Broken para Mori. I am outside, and I've been waiting for the sun, and with my wide eyes, I've seen worlds that don't belong. My mouth is dry, with words I cannot verbalize. Tell me pessoal, a gente tem um recado aqui, um recado gravado já. Foi a Nicole que gravou esse recado alguns dias atrás e pediu para que eu colocasse agora na edição. O recado vai da Nicole para Kátia Marina. Sempre foi e acho que sempre será o passado. O passado me guiou desgovernada por estes caminhos. O passado me tornou o que sou. Meu passado, que nem é tão passado assim, foi quem me apresentou a você. Você, amado ser, que me cativa em segundos, que me prende e me faz viajar distante em meio ao marasmo das minhas emoções, que me faz ter paz em meio à nossa confusão. És não só mais um irmão, és minha grande amiga, meu abrigo, meus olhos, minhas palavras. És a pequena dos meus olhos, e como meus olhos não quiseram te ver, apenas por medo e insegurança. Mas você sempre soube disso. sabia que o tempo ia me trazer até você. E hoje, onde tudo quer fazer com que eu te torne passado, luto, esbravejo, choro e sinto dores as dores dessa luta. A luta mais incrível. E é a que eu nunca vou abandonar. Te amo e sei que me amas tão ou mais do que te amo. Te quero perto, mesmo com a distância. Te quero preso em meu abraço, mesmo que ainda não possa tê-lo. Te quero presente em cada mínimo detalhe da minha vida, mesmo que contigo não possa falar. Também quero teu carinho, tua atenção e tudo que vem de ti. Sabes que não és só uma simples amiga, pois és muito mais. Como nós sempre dizemos, somos iguais. Iguais em muitos sentidos, sentidos que esses que só nós conhecemos. Escondo dos outros o que és para mim, mas mal sabem os outros que fazes parte do meu tudo. Do tudo que é o que me compõe. E desse tudo, poucos fazem parte. Em pouco tempo, você chegou mais fundo no meu eu do que qualquer outro. Só com você e sua ajuda consegui me curar de algumas coisas que persistiam em me magoar. E hoje, só tenho a te dizer. Minha pequena ternura, esta sua menina guerreira te ama e nunca vai te esquecer, independente de tempos, distâncias e afins. Pequena ternura, real guerreira, a mais real amiga e a que parece ser eu. Pessoal, deixa eu só dar um último recado. Eu tô participando de um movimento que eu mesmo criei, que é o MAF, Movimento Anti-Fake. Eu queria abrir um convite aqui para todo mundo que estiver ouvindo a rádio, que coloque aí, não que coloque, mas se você achar essa campanha interessante, participa você também. A Débora já está participando, a Nicole já está participando, eu, lógico, estou participando, tem mais algumas outras pessoas que já se aderiram ao movimento. O meu maior objetivo com o MAF é fazer com que as pessoas coloquem uma foto do Off em alguma conta que a pessoa tem. Né? Seja lá qual conta for, mas que eu sou a favor de um on mais real. Lá na minha assinatura tem o logo do movimento. E é isso aí, participa todo mundo. Vamos então, ser mais nós. Exato. Agora vamos falar dos monitores. Enfim, os monitores. Ultimamente, o conselho escolar tem feito muitas mudanças por ali, né? Pelo que nós tiraram. Revolução. O nosso querido Lucas, filho da Mariene, botaram ele como monitor-chefe. Ele merece o cargo, né? Pelo que dizem. O rapaz tem o bom e velho bastante nerd. Pulso para o cargo. Botaram no lugar dele, colocaram o John, que agora também tá trabalhando no Profeta Diário, e ele é um bom rapaz, faz todas as aulas e tal. Mas o assunto do ano, realmente, é a Lufa-Lufa, pelo que vejo. O Ícaro perdeu o cargo que ele tinha, e no lugar dele entrou o Peter, como monitor da Lufa-Lufa, e mais recentemente descoberto, herdeiro da Lufa-Lufa. Ele virou para os mais herdeiro. Lindo. E pelo que sabemos, ele não teve lá tanto trabalho assim. Parece que ele postou nas aulas muito, a coordenação gostou do que ele fez, se esforçou bastante, agora já mesmo nesse final de semestre, e ele mereceu o carro que tá usando. Enfim, vamos falar da Copa de Quadribol, não? Já que estamos falando em Lufa, a Copa de Quadribol não pode ser esquecida. Exatamente. Eu fiquei muito triste porque a Corvinal tinha chances de ganhar no último jogo. Mas infelizmente não deu certo. Fico um pouco feliz por ser a Lufa-Lufa que ganhou, porque ela nunca tinha ganhado nenhuma. Nunca ganhou nenhuma Copa. A Corvinal já ganhou uma Copa, mas então. Pois é. Assim, até hoje tá empate, né? Cada casa ganhou uma, então tá bom. Corvinal fica pelo ano que vem. Sem mencionar, querido Guilherme, que a Corvinal teve chance. Digamos, mas o juiz também não coopera. O juiz, todos os jogos, parece que o juiz tá bêbado ou drogado, ou ninguém sabe. Parece que antes dos jogos ele resolve tomar uma, sacou? Exato. Pois é, né? Penso. Que bom. Que bom nada, cara. Muita gente foi prejudicada com essas coisas. Nós vamos ter que fazer agora criar lei seca pro juiz de quadribol. Bom, 24 horas antes do jogo ele não pode gerir nenhum tipo de bebida alcoólica. Exatamente. Ele termina sendo perdido. Sim, mas já, vamos criar um MAJB. Oi? Movimento. Anti-juiz bêbado. Bêbado. Bom, pessoal, a gente queria fazer uma entrevista com a Anne, capitã da Lufa Lufa, para ela poder falar um pouquinho da gente sobre o time, Copa de Quadribol, como é que foi ganhar e tal, mas infelizmente não deu certo, ela teve um compromisso a mais na agenda dela. Fica para a próxima, se Deus quiser. Se quiser, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Exato. E por hoje é só. Muito obrigado pela companhia. Desculpa aí pelo atraso da rádio. Pelos 3, 4 meses. Será quanto tempo que a gente já não posta? Dois meses. E desculpa também pelas nossas doidices. Porque 3 locutores anormais tinha que dar nisso. Exatamente. E deixar claro aqui, pra quem tiver interesse em participar, sei lá, procura a gente, manda alguma gravação pra gente, sei lá. Exato, vocês têm que se entrar em contato comigo, com o Guilherme, com a Juliet. É legal, mesmo que vocês não participem com nós aqui da conversa, vocês podem formar um grupinho separado e a gente grava aqui, vocês gravam em outro lugar, a gente junta, fica uma coisa bem legal. Legal. E é isso aí, até a próxima, muito obrigado. Tchau pra todo mundo. Até a próxima, gente. Até Beijo. A próxima, pessoas. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Essa rádio. Aqui comigo estão a Nicole. Nicole, se apresente, Nicole. Calma, pô. Então tá, volta. Oi, gente. Nicole. Calma, gente. Ouço vozes. Eu tô Eu vejo gente morta. Eu, Guilherme. Eu também vejo. Com que frequência? Eu dou tempo. Pausou aí, Guilherme? Não, então enquanto isso, vamos falar o que a gente almoçou hoje. Bora falar disso? Eu não almocei hoje, hein? E não fala nada. Eu não lembro o que eu almocei. Eu não almocei ainda hoje. Eu acabei de almoçar um sanduíche. Ela vai ter uma surpresa desagradável. Oi! Oh my God! O que foi isso? Guilherme, você tá dorgado, velho. E agora vamos falar com a gente vai comentar primeiro. Calma, Nicole. Gravação anterior com respeito à rádio, porque se tiver eu no meio dela. Me vira na esquina, vem Diego com toda alegria, festejando. Guilherme, pelo amor de Deus. Gente, já que acabou essa parte do recado, deixa eu só dar um recado. Não, então não acabou, né? Mas hoje a gente tá muito, muito pervo, velho. Não, a gente sempre foi, hoje só tá pior. Enfim, voltando à rádio, por favor.